Edson Hudson, só penso em você. Abraçando os meus amigos do Mato Grosso do Sul, vocês que curtem o nosso programa nas emissoras locais e também direto na internet, né? Graças a Deus, a cada dia, aumentando a nossa audiência na internet. É, rapaz, acabou esse negócio de distância. Triscou. Nossa, eu costumo dizer que eu sou mais obediente que ajudante de missa, né? Uma das mais belas vozes do Brasil e o seu maior sucesso, Sula Mazurega, Pássaro Livre. Me soltei das amarras que você prendeu meu coração. E assim descobri que já posso viver sem você. Não sinto mais que além de você mais ninguém me satisfaz. Eu descobri que eu vivo melhor sem você e sou feliz. Pássaro livre eu sou. Eu sofri e a tristeza marcou em mim demais, mas agora encontrei enfim a paz. Pássaro livre eu sou. Pra cantar bonita, Sula Mazurega, Pássaro Livre. Essa música foi um sucesso danado alguns anos atrás, né? E essa aqui, ó, essa aqui eu morava em Belo Horizonte ainda, em 1967. Era um argentino que morava no Brasil e que fazia, cantava e fazia o maior sucesso, fazia versões, né? Robert Livre, Teresa. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Teresa, cuando tiré aquella rosa bien vermella, me lembro tu teu rostinho que ficou da mesma cor. Teresa, eu pude então te dar beijo comovido, me lembro dos teus olhinhos me falando de amor. Teresa, cabeça. Eu já nem sei se tu me queres. Será talvez que não te atreves a me entregar o teu amor. Agora, Teresa, já não entendo mesmo nada, quase nada. Não quero ficar pensando tanto assim em te perder, Teresa. Eu quero tanto que me fales como antes. Me lembro que tinhas medo de perder o meu amor, Teresa. Eu já nem sei se tu me queres. Será talvez que não te atreves a me entregar teu coração. Não te atreves a me entregar teu coração. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Robert Live, Teresa. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não. Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Olha, aqui em Brasília tem um novo ponto de encontro, é o Bar do Alemão. Na verdade tem nome de bar, mas é um belo de um restaurante com 111 anos de tradição. Ninguém fica tanto tempo aberto se não for de extrema qualidade, né? O Bar do Alemão fica num cartão postal de Brasília, ao lago, assim, na beiradinha do Lago Paranoá, perto do Palácio da Alvorada, onde mora a presidente Dilma, ao lado do Lakeside Hotel. Todo mundo aqui em Brasília sabe onde fica, no setor de hotéis e turismo norte, e é muito fácil você me achar por lá, que eu estou sempre por lá, almoçando, jantando, visitando os meus amigos. O pessoal brinca que os donos lá falam que como eu sou brancão do zóio azul, diz que o alemão sou eu, né? Tem muita gente pensando que eu sou sócio do Bar do Alemão, mas não estou com essa bala toda. Música nova de Chitãozinho e Xororó. E aí, tempo? Meu calendário mostra que hoje é dia 26. Meu relógio diz que agora são 15 pras 3 da manhã. É verdade, o tempo tá passando, mas aqui nada mudou. Tudo tá igual, tantos anos faz exatamente, eu não sei. Tudo aconteceu tão de repente que eu só reparei que lá fora antes tinha sol. Como planejado o tempo passou, já esperado você não voltou. E o tempo que antes era meu amigo, agora já não joga ao meu favor. E aí, tempo, não era você que ficou de resolver. Não foi você que prometeu que ia curar, queria me ajudar a esquecer. E aí, tempo, e tudo que me prometeu nada cumpriu. Me prometeu um sol, mas só trouxe mais frio. Mas se eu pudesse voltar no tempo, meu calendário mostra que hoje é dia 26. Meu relógio diz que agora são 15 pras 3 da manhã. É verdade, o tempo tá passando, mas aqui nada mudou. Tudo tá igual, tantos

Bete Guzzo, escolta de vagalumes. Esses dias eu recebi uma música, tem um amigo meu, João Rezende. O João é mineiro, morou aqui em Brasília há muito tempo. Ele lançou o Rony Mota, né? E agora ele está lançando os filhos dele, o João Vitor e Yasmin. E ele me mandou algumas músicas aqui, mas eu vou... São várias músicas. Eu peguei uma aqui, uma música antiga, e depois eu vou mostrando aos poucos as músicas que eles gravaram, né? São dois meninos, né, que tem a direção musical do pai, o João Rezende, e nós vamos recordar aqui um clássico da música sertaneja, João Vitor e Yasmin, O Milagre do Ladrão. Um inocente com 6 anos de idade, triste vivia por não poder caminhar, sempre sentado numa cadeira de rodas, olhava triste seus amiguinhos brincar. Sua mãezinha, muito pobre, lhe dizia todas as noites, na hora de se deitar: filho querido, você vai ficar curado, nosso Senhor um dia vem pra lhe curar. Inocente, todo cheio de esperança, pra sua mãe dizia cheio de fé: se é verdade que Jesus vem me curar, quero saber então que jeito que ele é. Sua mãezinha entre soluços lhe dizia, com o seu rosto todo banhado em pranto: nosso Senhor é um velhinho muito pobre, barba comprida de cabelos muito brancos. Em uma noite muito fria e chuvosa, de tempestade e de grande escuridão, pela janela do quarto do menino, naquele instante foi entrando um ladrão. Um inocente, vendo aquele homem barbudo, já levantou-se, foi tão grande a sua fé. Pensou que Deus tinha ido lhe curar, saiu andando e ajoelhou-se aos seus pés. Senhor do céu, eu lhe agradeço imensamente. Muito obrigado. Mamãe falou que você vinha me curar. Fiquei bom, já estou andando. E amanhã, com meus amiguinhos, eu já posso brincar. Não vá embora, fique um pouco mais comigo. Mamãe todas as noites me ensina a rezar. Senta aqui, minha cama é bem grandinha. Seu rosto lindo, eu agora vou beijar. Ao receber aquele beijo do inocente, aquele homem de remorso estremeceu. Saiu andando com os olhos rasos d'água, e aquela cena toda ele compreendeu. A consciência me doeu naquele instante, foi se afastando, parecendo uma visão. E o inocente no momento foi curado, sem perceber que era um milagre de um ladrão. Lançamento nacional, João Vitor e Yasmin, O Milagre do Ladrão. Ô João, um abraço pra você, sucesso pros meninos, viu? Que Deus abençoe você, que abençoe a carreira desses meninos. Você sabe o quanto é difícil, né? Mas nada é impossível pra Deus. Espero que eles sejam abençoados, né? Com o prêmio e às vezes até o castigo do sucesso. Porque o sucesso joga lá em cima, mas também judia da pessoa, né? No próximo bloco, o meu amigo grandalhão Sérgio Reis, Daniel e Márcia Ferreira. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar o programa Cleiton Maguiar. O professor Júlio César Rezende produziu A Trilha Sonora da Minha Vida. No dia 20 de março de 1968, um menino, nascido em Coromandel, nas Minas Gerais, saiu de Belo Horizonte de ônibus, indo para Brasília, chegou em Brasília, desceu na rodoviária de Brasília e lá estava o seu padrinho Wagner Alves Coutinho a esperá-lo. Ele veio com algumas mudas de roupa na mala, alguns poucos cruzeiros, disposto a começar a sua vida na capital federal. O menino era Cleiton Aguiar e a música Sérgio Reis, E Eu Te Amo, Maria. Sou um jovem sincero, sempre sei o que quero, e sou mais que um rei ao saber que já tenho um amor. Ao chegar o luar, o meu bem encontrar e cantar o amor que só eu sinto em mim. Eu te amo, Maria, Maria, amor. Eu te amo, Maria, Maria, minha amor. A cidade tão linda, toda cheia de cores, todos vão para lá tentar encontrar um amor, mas aqui vou ficar esperando o luar e então encontrar, abraçar e beijar minha Maria. Eu te amo, Maria, Maria, amor. Eu te amo, Maria, Maria, minha amor. Eu te amo, Maria, Maria. Maria, Maria, minha mãe. Na Trilha Sonora da Minha Vida, uma gravação de Sérgio Reis de 1968, E Eu Te Amo, Maria. Do passado ao presente, sucesso novo, música da novela Daniel Maravida. Era uma vez eu no meio da vida, essa coisa assim, tanto mar, coisa de doce, de sal, essa vida assim, tanto mar, sempre o mar corizindo, do verde mais verde ao anil mais anil, cores do sol e da chuva, do sol e do vento, do sol e o luar. Era o tempo na rua e eu nua, usando e abusando do verbo provar. Um beija-flor, flor em flor, bar em bar, bem ou mal, mergulhar. Sempre menina, franzina, traquina, de tudo querendo tomar e tomar. Sempre garota, marota, tão louca a boca, de tudo querendo levar. Vida, vida, vida, que seja do jeito que for. Mar, mar, amor, se a dor quer o mar dessa dor. Quero meu peito repleto de tudo que eu possa abraçar. Quero a sede e a fome eternas de amar e amar e amar. Era o tempo na rua e eu nua, usando e abusando do verbo provar. Um beija-flor, flor em flor, bar em bar, bem ou mal, margulha. Sempre menina, franzina, traquina, de tudo querendo tomar e tomar. Sempre garota, marota, tão louca a boca, de tudo querendo levar. Vida, vida, vida, que seja do jeito que for. Mar, amar, amor, se a dor quer uma dessa dor. Quero meu peito repleto de tudo que eu possa abraçar. Quero a sede e a fome eternas de amar e amar e amar. Vida, vida, vida, que seja do jeito que for. Amar, amar, amor, se a dor quer uma dessa dor. Quero meu peito repleto de tudo que eu possa abraçar. Quero a sede e a fome eternas de amar e amar e amar. Vida, vida, vida. Vida. Daniel, Daniel tá brilhando como sempre. Eu conheci o Daniel, João Paulo e Daniel, na verdade. Em 1987, eu fui ao programa do Chitãozinho e Chororó lançar o meu CD, o meu, naquela época era LP, Long Play, né? Que tinha a música tempos atrás no programa do Chitãozinho e Chororó no SBT, que era uma grande audiência daquele tempo, né? E lá estavam o João Paulo e o Daniel tentando uma vaga. Vejam vocês o que, que é a vida, né? Eu lá como convidado especial e eles tentando entrar no programa. Já tinham gravado alguns discos, já estavam fazendo um sucessinho mais ou menos, né? E eles não conseguiram cantar, e eu fui lá e cantei. Né? Depois a história mostrou aí que ele, né, a dupla João Paulo e Daniel escreveu o seu nome na história da música brasileira com letras de ouro, né? E agora ele estava aí, tá aí mostrando o seu talento nessa novela, que eu não sei o nome da novela, que eu não sigo novela, só sei que tem uma novela da TV Globo aí, o meu amigo Daniel cantando Maravida. Já que eu estou falando em amizade, a minha amiga Márcia Ferreira, quando eu fui fazer meu primeiro show em Brasília em 1980, eu fui ser entrevistado na televisão aqui em Brasília e quem estava lá no programa era Márcia Ferreira, que trabalhava na TV Brasília nessa época, né? De lá para cá, nós construímos uma grande amizade e mais recentemente a Marcinha resolveu dar um novo rumo para sua carreira e nós estamos preparando um trabalho maravilhoso dela aí com o Maestro Pinóquio. Mas ela já gravou uma canção que eu queria mostrar para vocês enquanto não chega esse trabalho que nós estamos fazendo com o Pinóquio. Márcia Ferreira, Toque de Deus. Eu venho aqui, sinto Deus falar comigo, na palavra, no olhar, ou num toque de um amigo. Sinta Deus tocar você no momento da oração. Sinta Deus tocar você, toque aí na sua mão. Toque de Deus, toque de amor. Uma oração, Deus está sempre me ouvindo. Quando canto uma canção, Deus olha pra mim sorrindo. Quando choro de aflição, Deus escuta o meu clamor, toca no meu coração e acaba a minha dor. sempre quando eu venho aqui, sinto Deus falar comigo, na palavra, no olhar, ou no toque de um amigo. Sinta Deus tocar você, no momento da oração. Sinta Deus tocar você, toque aí na sua mão. Toque de Deus. Márcia Ferreira, da Tereza Cristina, Toque de Deus. No próximo bloco, mais vou te ensinar matar barata. Eu sei que você tem uma giriza de barata. Todo mundo tem, né? Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar o programa Cleiton Maguiar. Apesar das dificuldades, apesar da desigualdade social, o povo brasileiro é um povo festeiro, um povo que gosta de festa mesmo, né? E as festas acontecem no Brasil inteiro. Tem artista para tudo quanto é lado, todo tamanho, né? As festas acontecem, mas às vezes você quer levar um determinado artista na sua cidade e você não sabe o canal. E aí que entra a RBM Música, que pode ajudá-lo nisso. E de uma forma tão especial, que você comprando o show por intermédio da RBM Música, às vezes você consegue comprar mais barato do que se você comprasse direto no escritório do artista. Não é mágica não, é amizade mesmo, e a RBM compra muitos shows durante o ano inteiro, então ela tem uma condição especial que ela repassa para você, viu? Você ligando no 61 99 81 3601, 99 81 3601. Além dos artistas, você contrata palco, som, iluminação, cercamento, ingresso, toda a estrutura, né? E também toda a orientação de como você vai fazer uma bela de uma festa aí na sua cidade. 61 99 81 3601. Você ligando nesse telefone, você contrata o show de Márcia Ferreira, Edelson Moura, Os Canarinhos do Brasil, o cantor Rael, Eliane de Paula e Alcimar Moreno, Sula Mazurega, de Paulo e Paulino, Chico Rei Paraná, Cleiton Aguiar e Amado Batista. 61 99 81 3601. O e-mail é rbmmusica@gmail.com. Eu acho que é unanimidade, todo mundo tem nojo de barata, não é? Tem gente que tem pavor, eu só tenho nojo, né? É um bicho nojento mesmo. E você sabe que eu já li alguma vez que é o único, um dos poucos animais que resistem a uma radiação. Se soltar uma bomba atômica, mata todo mundo, as baratas ficam tudo vivas, sabia disso? O nome científico delas é Drapelia germânica. Mas para você matar barata, se você não gosta desses venenos que vende por aí, esses aerossóis, tem um jeito facinho de matar barata que você não vai nem acreditar. Álcool. Você joga o álcool direto em cima da barata, ela morre instantaneamente e você não precisa nem gastar o seu sapato, a sandália, né? Porque quando você bate com o sapato, ela espatifa. E fica aquela nojeira, aquela sujeira, né? Então, você faz o seguinte, você pega, bota álcool naquele negócio, faz assim, tch, tch, naquele aspersorzinho, né? E quando você vê a barata, você vai, tch, tch, tch, é pabufa, a bicha, no instantinho, revira os pezinhos pra cima, e você se livra dela sem fazer aquela nojeira de esparramar pedaço de barata pra tudo quanto há na sua casa, viu? Vou te contar, para o programa do Cleiton Guerra, ensinando as mulheres a matar barata, tem base o trem desse, ela é bonitinha demais, se ela deixar o pé no colo, né?

Ah, eu vim aqui, amor, só pra me despedir e as últimas palavras desse nosso amor você vai ter que ouvir. Me perdi de tanto amor, ah, eu enlouqueci. Ninguém podia amar assim e eu amei. E devo confessar, aí foi que eu errei. Mais uma vez, na hora de dizer adeus, vou chorar mais uma vez. Quando olhar nos olhos seus, nos olhos seus. A saudade vai chegar. E por favor, meu bem, me deixe pelo menos só te ver passar. Eu nada vou dizer, perdoa se eu chorar. Vou dizer, perdoa se eu chorar. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, de Tanto Amor, uma gravação de 1971. Essa semana que passou, dias 23 e 24, sexta e sábado passado, o Roberto Carlos esteve aqui em Brasília e fez um show no Centro de Convenções lotado. Sabe quanto custava? Tinha ingresso de todo preço. O mais barato era R$300. Mas tinha ingresso que custava R$1.180. Você acredita nisso? E lotou aqui em Passo Corro de gente. Até minha sogra, Dona Geni, foi lá. A lorota boa de hoje. Duas ripadinhas do Ticaboco. Uma delas é o seguinte. No fim da festa, um sujeito já tinha tomado uns goles. Chegou para um amigo dele e falou assim, tá vendo aquela loura lá? Ela falou, tô, é minha mulher. Então, você tá vendo aquela morena gostosinha que tá conversando com ela? O cara falou, tô. Pois é, aquela lá é minha amante. Aí o amigo dele falou assim, rapaz, que coincidência, senhor. Comigo é a mesma coisa, só que o contrário. Chumbo trocado não dói, né? Aí o juiz, tinha um juiz que tinha um amante, né? Ele chegou de surpresa sem avisar e achou ela nos braços, sabe de quem? De um advogado. Ele ficou doido da vida, porque o juiz e tal, né, se joga assim meio por cima e tal, e começou uma violenta discussão com o rival. Aí a amante falou, espera, para com isso, para isso. Vamos sugerir uma forma mais civilizada de quem vai ficar comigo. Vamos fazer um duelo, mas um duelo sem derramamento de sangue. Nós vamos ficar os três pelados, eu começo a desfilar diante de vocês. O primeiro que ficar visivelmente excitado em posição de sentido será o vencedor. Aí os dois aceitam a ideia, mas logo que começa o duelo, o advogado viu que o juiz estava dando uma ajudazinha lá com a mão, entendeu? Manipulando ali, né? Começando ali, tá, etc. Aí o advogado falou assim, protesto, senhor juiz, Vossa Excelência está enganando a testemunha. O juiz falou assim: protesto rejeitado. Eu estava apenas tentando refrescar a memória da testemunha. Que a gente não perde a potência, não. Tem que precisar de mais tempo. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional. O show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Quem não perde o nosso programa de jeito nenhum lá em Manga, nas Minas Gerais, é o José Possidoni. Ele curte o nosso programa pela Manga FM. Lá o programa começa cedinho, 4:30 da manhã. E ele mandou uma mensagem para mim no Facebook, falou assim: Cleiton, manda um abraço pra turma boa, fala que eu tô cumprimentando os meus conterrâneos, meus amigos aqui de Manga. Seu programa tem audiência muito grande aqui na nossa cidade, né? Ô Possidoni, um abração pra você, né? Um abração pra Eliette Moraria, jornalista, que mora aí em Manga também. Todos os meus amigos que curtem o nosso programa. Qualquer hora dessa eu apareço por aí. Eu só tô esperando um convite, tá bom? Aniversariando hoje a minha querida prima Cristina Tavares, lá no Rio de Janeiro, a Eloína Ferreira, a Célia da dupla Célia e Selma, a Ana Paula da Rosa, Shirley Dias Rodrigues, Mariana Pereira Ceolim, que é a filha do Álvaro Pereira, mas da Arilda, meus amigos lá de Coromandel, a Sandra Elizabeth, a cantora de Brasília, Tuca Villa-Lobos, Júlia Maria Barbosa Veiga, Elizabeth Soares, o Rai Júnior, lá no Amazonas, a Luana Alves, o Pietro Bacelar e a Shirlene Aparecida. Muita paz, muita saúde, muita luz para todos os aniversariantes de hoje, inclusive você que está fazendo aniversário e eu não estava sabendo. Eu vou aqui à página 64 da edição número 1 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar para trazer uma oração de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, Prece do Amor. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Como estiveres, Deus te guarde. Como penses, Deus te use. Onde te encontrares, Deus te ilumine. Com quem estejas, Deus te guie. No que fizeres, Deus te ampare. Em todos os teus passos, Deus te abençoe. Amém. Essa é a prece do amor. E o mundo está precisando demais de amor. Nossa Senhora, o povo está destrambelhado. A gente vê cada absurdo na televisão todo dia, né? A humanidade está tomando um rumo que eu não sei não. Eu não sei o que é que vai acontecer não. O avô do João, Cleiton Aguiar, comadre Sebastiana. Você conhece a comadre Sebastiana? Não? Ah, mulher bonita, anguda, uma peitaria que dá gosto. Só tem um problema, é ridícula demais. Se eu falo em pôr nela, ela diz que é modernice. Se quiser pissuir, tem que casar.

A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Fabinho Paixão, A Força do Amor. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 613532-6993. 613532-6993. Esse telefone funciona de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até às 7 horas da noite. E você pode pedir a sua música também direto no site radioestudiobrasil.com.br, no Facebook, no Orkut, no Twitter do Cleita Guiar, tá bom? Fique à vontade. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiadinho, já para a sala de aula. Hoje eu vou trazer dois grandes mestres. E esses dois grandes mestres, Zé Mulato e Cassiano, se juntaram a outro grande mestre, que é o Chavantinho, o saudoso Chavantinho, que fazia dupla com seu saudoso irmão Pena Branca. E o Zé Mulato e o Chavantinho compuseram uma música linda, mas linda, linda, maravilhosa. É o que eu vou trazer hoje, os mestres Zé Mulato e Cassiano. Meu céu! Arma a rede na varanda, afino minha viola, sabia cantar comigo, quando a tristeza embora. No lugar aonde eu moro, solidão não me amola. Quando eu faço ponteado, acabou da cantarola. Não é o céu conforme eu aprendi, mas se Deus achar por bem, pode me deixar aqui. Quando vai chegando a noite e a natureza desmaia, o sereno vem caindo na folha da samambaia. Eu vou na biquinha d'água e tiro o suor do rosto, esperando a comidinha temperada com bom gosto. Não é o céu conforme eu aprendi, mas se Deus achar por bem, pode me deixar aqui. Chamo a lua pra cantiga ao som da modinha boa, e misturo a cantoria com os bichos da lagoa. Puro tal cantaruíro, sapo boi marca o compasso, afinados no bordão, a viola nos meus braços. Não é o céu conforme eu aprendi, mas se Deus achar por bem, pode me deixar aqui. Noite alta vou dormir para acordar bem cedinho, pois não perco a alvorada no cantar dos passarinhos. Pra me desejar bom dia, coroar o meu sossego, eu recebo a visita do cuidelo em azulejo. Não é o céu conforme eu aprendi, mas se Deus achar por bem, pode me deixar aqui. A Faculdade da Música apresentou os mestres Zé Mulato e Cassiano, Meu Céu. Eu vou te contar uma coisa, rapaz. Eu criei esse quadro porque eu brinco com esses meninos e tem um fundo de verdade também, porque a música brasileira, a música sertaneja, tomou um rumo ruim demais. Tem umas músicas ruins demais da conta, ninguém está fazendo, preocupando mais com poesia, é só o balanço, é berê-berê, bará-bará, não tem nem letra, essa confusão. E eu trago aqui esses grandes mestres, porque esses meninos que estão cantando esse tipo de música, eles precisam atentar para uma coisa. Essas músicas de sucesso fácil, na mesma velocidade que vem o sucesso, ele vai embora. E você lutar para fazer sucesso e ver o sucesso ir embora sem você arrumar a sua vida, o trem, não é brincadeira não, é ruim, viu? Porque as duplas que estão fazendo sucesso hoje, né? O Zezé de Camargo e Luciano, Bruno e Marrone, Rick Renner, Chico Rei Paraná, de Paulo e Paulina, as duplas mais tradicionais,